sai de tua tenda, ó filho meu. E te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, não. Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, meu filho meu? A minha bênção será sobre ti. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu. E te mostrarei as estrelas do céu. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, meu filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, meu filho meu? Minha bênção será sobre ti, yeah. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoar. Tudo aquilo que perdido foi, eu ouvirei de sua boca e te abençoarei. Eu te abençoarei, eu te abençoarei. Assim diz o Senhor. Oh. Te abençoarei.